Guarani, bicho. Cara, vai mais pra colher de tacupi. O barulho das três, né? É cocô, filha. Quando vai com a tua mulher, tu vai olhar por aí, tu vai tudo no canto, é que mal. Thank you.